Quer sentar? Quer sentar? Senta devagar. Senta devagar. Ai que delícia. Senta. Chega. Tô te vendo. Quer quicar, quer quicar? Quer quicar? Quica. Eita, quica sem par, não para. Aumenta o paredão que a novinha quer sentar. Abre essa mala que a novinha quer que quer sentar, quer sentar. Eita, senta diva. HS acessórios, confeitaria Vitória, Miranda depósito de bebidas, Tucano Bahia. Senta devagar. Senta, que isso? Olha o que é que cá, que é que cá. Quer quicar? Quica, que isso? Quica sem par, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Quica sem parar, quica, não para, não para, não para. O Moral de Bicoara.